Mongoloid. Bairro dos quadros superiores do que faz isto. Alphaloid, tu vais de metro para Alphaloid. Alphaloid, tu vais de metro para Alphaloid. Alphaloid, há zonas da cidade onde as pessoas têm um fim de day after. Shave! Day after. Alphaloid. Shave. Shave. Shave. Shave. Shave. Day after. Shave. Day after. Shave. Shave. Shave. Fair.